minha saia. É num olhar, numa gargalhada, no girar da minha saia. Se a chave virar, eu que vou virar. Se a chave virar, eu que vou virar. Se a chave virar, eu que vou virar. Quem me ensinou sobre amor, me ensinou a não implorar. A noite traz um mistério ao cair da aurora. E a qualquer hora chega a minha senhora, trazendo toda a força dos seus lamentos.